Infelizmente essa ideia começa assim, com muitas lutas, guerras, enfim, tudo de ruim que sua mente possa imaginar. Mas não tem jeito, moleque, a ideia vai rolar. Enquanto a noite é envolvida por rajada de balas nas ruas, meu amigo, a trairagem não para. Decepção está na mente da maioria. Nosso povo passa fome, o que você faria? Não faria nada. Meus irmãos estão morrendo, sua gente vivendo. Não, não faria nada. Por isso corro atrás, não fico pra trás. É. Não vou morrer com 29 anos, vou dar porrada na cara, se for preciso eu meto os cano. Pode crer, minha vida agora é assim. Vocês criaram um monstro, riram de mim, e tão criando muitos mais. Mas a vingança não tarda, se tudo é mole jaz. Eu tô velhaco véi, sussurrando seu nome, tão na sua captura, pro inferno que se dane. Que se dane a hipocrisia, eu quero é mais. Eu não perco minha autoestima nunca mais. Vejo seus olhos brilhando, meu bom rapaz. Essa ideia bateu forte, não chores mais. Não, não chores mais. Velha e boa noite já tá na área. E como sempre, toda vez, ela não falha. Serve de esconderijo pra malandragem fardada. Cacetete na muleira, faca na caveira. É, o resto é besteira. A melodia que rola na madrugada, agonizante sim, olho por olho não. Não pode ser assim, meu Deus, que mundo cão. Não, não vou morrer com 25. 5 balaços crivados em meu corpo. Eu tô ligado, véi, tu deixa a gente louco. Nossas vidas em suas mãos, morremos pouco a pouco. Vale a pena se informar, aumentar bagagem. Humilhação deixou de ser a palavra-chave. Eu dei um basta maluco, não vou perder a viagem. Mente limpa, fora de malandragem. É, a noite é longa, meu camarada. Muitos aqui sobrevivem, outros caem cilada. A lua é testemunha que a matança não para. Ela nunca vai parar. Então, muito mais nós temos pra oferecer. Nós entramos no jogo, agora é pra valer. Com os punhos fechados e a mente aberta, com certeza união é a palavra certa. Mas a víbora da violência quer sempre mais. Hoje foi meu irmão, amanhã nunca se sabe seus pais. Mais uma vez seus olhos brilham, meu bom rapaz. Não, não chores mais. Não, não chores mais. Fica cada vez mais longe da verdade, sonhando, se iludindo, querendo que isso acabe. Mais próximo da violência e da ignorância, é isso que eu vejo com nossas crianças. Ninguém aqui vai se vender por anéis de ouro. Fique calado com seu ouro de tolo. Só existe dois lados, esse é o esquema. Você faz parte da solução, ou então é o problema. As pessoas por aqui querem melhorar. Casas de tijolo, um trampo estudar. Não se deixar influenciar por maníacos doentes que só sabem falar. Mas o veneno na madrugada continua em alta. Em salas de aula esse é o tema em pauta. Pode crer, é por aí, alertar nossos moleque. Crescer na manha, sem pôr na mão um beck. Sobreviver a esse inferno, eu sei como conseguir. Levo minha vida de boa e é por aí, suportando essa barra, tanta pressão. Agora eu tenho a faca e o queijo na mão. É, é hora de correr atrás e o prejuízo não deixar aumentar mais. Nós somos a maioria, pode botar fé. Mas, se Deus quiser, é. Tudo, tudo, tudo vai dar. Mais. não